Glória a Deus. Que bom que você veio no lugar mais importante para estar hoje à noite. Você acredita nisso? Que esse é o melhor lugar para estar hoje à noite? É o melhor lugar porque a igreja se encontra com o Senhor nesta noite. E podemos nos encontrar, é claro, também com os nossos irmãos. Eu quero falar hoje à noite, irmãos, da obra que o Senhor, Ele disputa, Ele luta pela nossa vida. Por outro lado, há uma obra maligna que também luta pela destruição da nossa vida. Se você, porventura, disse, pastor, eu não tenho inimigo nenhum, eu já quero te dizer que tu tem milhões de inimigos. Se não tem nenhum inimigo físico, mas espirituais, tem legiões e legiões e legiões que são nossos inimigos. Obrigado, amor. Uma vez Jesus expulsou o demônio de um homem que vivia nos cemitérios, se cortava, tentava o suicídio direto. Esse homem era amarrado com correntes, ninguém podia detê-lo, tamanha a sua força. Esse homem nunca tinha ouvido falar de Jesus e nem conhecia Jesus pessoalmente. E um dia o Senhor foi até o lugar onde estava esse homem. E Jesus repreendeu aquela legião de demônios. E o homem se tornou um missionário. Está ali na Bíblia, Marcos capítulo 5. Não é dele que eu vou falar hoje à noite, dessa obra, mas dessa obra sim. Aquele homem se vestia, aliás, não se vestia, rasgava a roupa, vivia como bicho, endemoniado. E quando Jesus perguntou, qual é o teu nome? Toda aquela gama de demônios falaram que era uma legião. Legião, no mundo antigo, era formada por 6.000 soldados das legiões romanas. Meu nome é legião, claro que não foi com essa voz, né? Não nem sei se nós conseguimos imaginar com que voz foi, porque não era um falando, eram no mínimo 6.000 falando. Aquilo era um brado infernal para tentar intimidar Jesus. Jesus manteve a sua confiança firme no Pai Celestial e repreendeu aquela legião de demônios. Aquele homem ficou completamente liberto, se tornou um novo homem. Sabe, a grande questão, a grande bênção do Evangelho é que o Senhor vai onde tem o diabo operando. Onde o diabo está dominando, lá vai Jesus, você sabia? Mas Jesus não está aqui de carne e osso. Então, quem é que tem que ir lá? Pode dizer para o teu irmãozinho aí do lado. É contigo. Só que um tem que dizer para o outro, sabe por quê? Porque é com ambos. É contigo. Um dia eu estava lá no Nordeste, pregando no interior, e o missionário que nos convidou, ele disse que a avó dele era uma mulher muito corajosa. Te lembra, Tânia? Era uma senhora do Nordeste, daquela, como a gente diz, faca na bota, sabe? Ela enfrentava, não tinha medo de nada. E o homem, muito amedrontado, para não dizer outras coisas, tá, irmãos? Um homem muito tímido, medroso. E aí esse missionário nos contou que uma noite deu um barulho lá na rua e o casal, já mais velho, ambos na cama e ouviram aquele barulhão. Sabe o que, que ele disse para ela? Vai. Vai. Agora vamos combinar o seguinte, não vale nós dizer um para o outro, vai. Ou então nós vamos dizer, vamos. Vamos. Vamos embarcar então na pregação e quando surgir essa situação, nós vamos juntos. Vamos lá, capítulo 12 de Mateus, capítulo 12. Tem uma palavra linda do Senhor ali. Veja capítulo 12, versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maior dos demônios. Agora vale no verso 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Agora vejo o verso 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Agora verso 43. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Como começa essa parte da Bíblia? Você viu que a primeira coisa que nós lemos aqui, que Jesus expulsou um demônio que deixava um homem cego e mudo. Coloca isso no seu coração, você jovem, mulher, homem, idoso. O diabo sempre quer cegar, para que nós não vejamos o quê? O apóstolo Paulo respondeu: a glória, o brilho de Deus. Nós abrimos o culto com essa palavra hoje, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a glória de Deus. A ignorância é a arma do diabo. Você sabia? O diabo quer nos manter nós. Você teve uma experiência com Cristo. Você teve uma experiência de se converter. Por que que alguns não crescem? Tem uns que estão sempre marcando o passo, olhando para o passado, murmurando do passado ou do presente, magoados com o passado. Passado é passado. Não fique cego. Ninguém caminha para frente olhando para trás. Não fique preso ao passado. Pois esse homem aqui não podia ver e não podia falar nada. Se não podia falar, é porque também era surdo. Então ele não sabia nada de Jesus. A tática do demônio era deixá-lo completamente sem perceber o reino de Deus. Hoje, o que que o diabo quer fazer? O povo em geral está feito. E eu não estou falando para quem não está aqui, eu estou falando para quem está aqui agora. Se você me diz: pastor, eu não entendo o evangelho. Eu não compreendo nada da Bíblia. Eu venho aqui no culto, parece que fico surdo. Então eu devo te dizer que tem uma obra do diabo na tua vida. E dá para se libertar disso. Nós estamos vendo aqui na Escritura Sagrada. E diz até aqui no verso 28. Quando o Senhor expulsa demônios, o reino de Deus chegou. E mais embaixo, a nossa vida é comparada a uma casa. Você viu ali no verso 30. Ali embaixo, pode olhar comigo. Olha lá. Aliás, 29. Que o valente vai entrar na casa para roubar os bens. Tu tem que entrar para amarrar o dono da casa, que está ocupando a casa, que tem pessoas prisioneiras na sua mão. Então, o mais valente, o Senhor Jesus, ele entra no território maligno, maneia o diabo, como que se maniasse animais aí no interior, e ele fica sem poder agir. E o Senhor lhe rouba os bens. Qual é o patrimônio do diabo? O diabo não está interessado em carro, em casa. Ele nem pode levar isso para o inferno. Ele está interessado em pessoas, almas, Almas ele pode, se as pessoas, claro, seguem o que ele quer. E o Senhor, por sua vez, não está interessado também em patrimônio. Aliás, tudo é dele, até a Bíblia diz que o ouro e a prata é do nosso Deus. Eu quero sim, hoje à noite, falar um pouco do estado da nossa alma. Outro dia uma pessoa disse, eu vou pecar, porque Deus não me faz bem nem mal. Não faça isso. Ainda que possa ser uma tentação perigosa de alguns, eu não vou andar com Deus, porque afinal, nem sei se Ele existe. Ou se existe um inferno eterno, uma morte eterna ou não. Não teste. Não faça essa experiência. Outro dia nós estávamos tendo uma conversa com algumas pessoas. E uma pessoa bem jovem foi questionada na escola. E uma amiguinha de escola perguntou para outra amiguinha. Pois e se a tua fé estiver errada? Se tudo que tu diz que crê em Deus e vida eterna, se isso estiver errada? Errado. Sabe qual a resposta? Se tudo que nós cremos não for verdade, eu não perdi nada. Mas, agora, se for verdade, quem não creu perdeu tudo. Eu não é isso, irmãos. Eu não perdi nada se tudo isso, mas eu sei que é verdade. Uma, que o Espírito Santo confirma isso com a gente. Outra, pelos resultados, você viu. Pelo fruto, se conhece as coisas. Olha o fruto que cada um de vocês está produzindo. Você sabe se o reino de Deus está funcionando na tua vida? Pelo fruto. Outro dia tinha uma conversa com uma pessoa também, e ela questionava, pastor, como é que uma pessoa que se diz cristã faz isso, faz aquilo, uns negócios feios. Vem na igreja, glória a Deus, aleluia, e lá fora, nada disso. Eu disse, essa pessoa vive um engano, porque quem tem as marcas do Espírito Santo na sua vida, quem tem as marcas de Deus, isso vai aparecer. Não tem como esconder. O Senhor disse que a árvore boa produz bom fruto, e a árvore má produz mau fruto, não vai se colher figos de espinheiros. Jesus também falou isso. Olha como Jesus ensinava de maneira simples. Pois aqui nessa palavra, tudo que o maligno queria era manter esse homem aqui na escuridão espiritual, cego, mudo, surdo. Jesus libertou ele. Aí veio uma turma ali, chamada fariseus. Começaram a murmurar, esse homem aí, ele está fazendo obras desse tipo. Ele fez esse milagre em nome do maior dos demônios, Belzebu. Sempre vai haver gente tentando ocultar o que Deus está fazendo, para que você não creia. Você viu que o povo simples dizia no verso 23, a multidão se admirava e dizia, será que este é o filho de Davi? Filho de Davi era um título, não era o nome de Jesus. Era um título para o Messias. A multidão, pessoas simples, começaram a crer. Disseram, será que esse é o tão esperado? Claro que era. Já veio uma turma e tampou aquilo ali. Isso aí é coisa de demônio. Vocês viram? Sempre que você começa a descobrir algo de Deus, vai se aproximar alguém e vai dizer, isso aí não é verdade. Sempre para ocultar a glória, a revelação de Deus que tu está recebendo, o entendimento que tu está recebendo, sempre vem alguém para tampar. E aí você vai ter que decidir se você se deixa tampar ou não. E aqui tem um povo que não se deixa tampar. Aquilo que você descobriu de Deus, você vai mostrar isso, você vai viver isso. Pois o Senhor vai falando coisas mais, e Ele chega a dizer, lá no 30, quem não é por mim? Quando você descobre o reino de Deus, não dá para esconder mais. Quando tu descobre coisas de Deus, não tem como esconder. Quando eu me converti, todos os meus amigos souberam, todos. Primeira coisa, que nós não íamos mais nos mesmos lugares. não frequentávamos mais as mesmas coisas. Não fazíamos mais as mesmas coisas. Todo mundo sabia, agora, esse aí é de Jesus, virou crente. Fazem 30 anos que o Senhor botou o reino dele dentro de mim. E eu dentro do reino dele. Os meus amigos de juventude que não se converteram, todos, sem nenhuma exceção, estão quebrados na vida. Sem nenhuma exceção. Casamento, filhos, muitos deles totalmente quebrados, inclusive no lado financeiro, não tem nada na vida. Alguns são miseráveis. Nos criamos todos no mesmo lugar, com as mesmas condições sociais. Mas chegou um ponto que as nossas condições espirituais ficaram muito diferentes. Eu permiti que o reino de Deus viesse e mantive isso. Outros até fizeram um pequeno ensaio no reino de Deus, deram os passos e pularam fora. Outros nunca entraram no reino de Deus. E aí o Senhor disse que quando você entra no reino, não tem como ficar na neutralidade. Quem não é por mim, é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe neutralidade. Diante das coisas espirituais, não tem. Quando um jovem começa a conhecer uma moça, e uma moça começa a conhecer um jovem, e eles estão, vamos firmar um compromisso? Vamos. Não tem neutralidade ali. Imagina que antes o moço tinha conhecido uma outra moça, e antes a moça tinha conhecido um outro moço também. Mas aquilo terminou. Agora, se imagina, vem um jovem ali, tá, eu quero começar um relacionamento contigo, quero te conhecer melhor, mas eu ainda tenho uma simpatia muito grande pela outra. Você diria, tudo bem? Nós exigimos exclusividade, é só para nós. Porque assim a palavra ensina. Deus é um Deus que exige exclusividade. O nosso coração, no termos espirituais, é só para Ele. Não negocie nada da tua fé. As tentações da vida, muitas vezes, não vem uma só. Muitas vezes o diabo vem com duas. Como que fossem dois pratos. Escolhe esse prato ou esse prato. E aí a pessoa vai dizer assim, eu vou escolher o menos ruim. E o que um crente que tem discernimento e entendimento vai dizer? Nenhum. Porque nada de bom vem da parte do maligno. Então tu vai passar necessidade. Vamos ver. Se o meu Deus não pode suprir. O apóstolo Paulo disse que o Senhor Jesus vai suprir em Cristo. Nós vamos ter supridos todas as nossas necessidades. Para todos que estamos aqui, está sobrando coisa. Está sobrando roupa, não está, irmãos? Está faltando roupa para alguém? Se está, pode levantar a mão que no final nós vamos arrumar. Ou antes do final nós já vamos dar o nosso casaco agora. Está faltando roupa para alguém aqui? Eu já vou dar o meu casaco. Se tiver faltando. Não está faltando? Deixa eu fazer a pergunta no tom positivo. Está sobrando? Quem tem dois casacos no inverno? Ou dois blusões. Acho que todos nós temos. Dois, três, quatro. Está sobrando. Está sobrando. O nosso Deus. Ele é um Deus que faz sobrar. Ele é um Deus de abundância. Mas uma coisa Deus quer ver no nosso coração, como que nós queremos também ver no coração do namorado, da namorada, do noivo, da noiva, do esposo, da esposa. Essa entrega, sem nenhuma reserva. Deus quer ver isso em nós. Lembra aquele verso da Bíblia que diz que os olhos de Deus passam por toda a terra procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus procura esses corações. Eu sei que nós temos lutas, de repente o nosso coração está indo para um lado, está indo para outro. Mas é por isso que o Senhor está falando que o inimigo sempre vai tentar te cegar de novo. Lembra da parábola do semeador? O semeador jogou as sementes e a semente era a palavra de Deus. E uma parte da semente caiu em solo duro. Não entrou nada. Aí o Senhor explicou, veio Satanás, quando tu fechou teu coração por uma palavra de Deus, Satanás já tira aquela palavra logo. Uma parte da semente caiu onde o solo era pouquinha terra, logo embaixo era uma laje de pedra. Nasceu a semente, começou bonitinha, a nova planta, veio o sol, queimou. Isso é aquela pessoa que se converteu, começa a descobrir o Deus, descobriu o reino de Deus, começa a milhão. Veio a primeira luta, diz, estou largando tudo. Não tem raiz. Não tem raiz. Mas eu quero que você continue enraizando. Terceira semente brotou. E o Senhor diz que começou a crescer do lado a erva daninha, o mato começou a crescer do lado da plantinha nova. E chegou um ponto, a plantinha foi sufocada. A obra de Deus morreu por causa da erva daninha. E o que era a erva daninha? O Senhor diz, os cuidados deste mundo e a fascinação pela riqueza. Não é proibido ser rico. Muitos homens da Bíblia, de ponta a ponta, foram ricos. Sabe o que, que o Senhor proíbe? É tu ser fascinado, fissurado, é só dinheiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Bom, se você está aqui, porque a sua vida não é só dinheiro, você está buscando uma coisa espiritual hoje à noite, que bom que você veio aqui. Mas nós temos que estar sempre cuidando, porque do lado da obra de Deus, está crescendo sempre mato. E o que nós fazemos com o mato? Temos que ir limpando. Nunca pense que o diabo não vem para rebuscar o território que ele perdeu. Não cai nessa tentação. Você viu como Jesus encerrou toda essa parte que lemos? Ele encerra dizendo ali, quando o espírito imundo sai de um homem, esse espírito anda por lugares secos, áridos, e ele procurando, está procurando repouso e não encontra. E o que, que esse espírito maligno diz? Voltarei. Tem até um programa de televisão aí, né, de culinária. Voltaremos. É, mas agora adapta o voltaremos. Porque esse indivíduo maligno aqui está dizendo voltarei. Mas na verdade ele não volta sozinho, então é voltaremos. Todos vocês olham o programa dele? É um bom programa. Quem quer aprender a cozinhar mais de receitas? Eu seguido olho, né, eu e minha esposa. Gostamos de cozinha. Agora, aqui o espírito maligno, uma pessoa se converteu, ela teve uma experiência com o reino de Deus, teve uma experiência com Jesus, viu que isso era bom, teve seus pecados perdoados. Mas ela não se encheu de Deus. Ela teve como que o nascimento, mas ela não cresceu com Deus. A casa ficou vazia. Até que a casa estava enfeitada, até que a casa estava varrida, o Senhor deu aquela limpeza inicial, mas a pessoa não buscou, perdeu o interesse pelas coisas do Senhor, ela esfriou, e aí a obra maligna percebe isso. E os demônios dizem, a casa de onde fomos tirados para fora, está vazia, vamos voltar. Eu quero te pedir assim encarecidamente, você que já está anos com o Senhor, continue cuidando da tua vida, para que a erva daninha não vai acumulando e sufoque. Você que está começando com o Senhor, ah, pastor, mas todas as pessoas são endemoniadas? Todo incrédulo aí na rua é endemoniado? Não, não é. Todos estão debaixo de poderes malignos. Isso a Bíblia diz, que o mundo jaz no maligno. É como está deitado no maligno. Mas todo mundo vai ter uma manifestação de um demônio? Não. Quando eu me converti, eu não tive. Acho que a maioria de nós não teve, né? Mas uns têm. Por quê? Tem envolvimentos mais aprofundados com as coisas do diabo. Outros têm fraquezas que são muito grandes E o maligno pegou aquela área, e quando então a pessoa ela se converte, aquilo vai ser expulso e vai embora. Às vezes as pessoas já me disseram assim, pastor, a vida não anda, não anda, é muito problema. Pastor, se tu vê um demônio em mim, manda embora. Já disseram isso para alguém de vocês? Se tu enxergar alguma coisa em mim, mas repreende. E se tiver alguma coisa, eu quero que saia. Eu entendo, está certo. Mas tem pessoas que estão sendo dominadas pelo maligno e nunca vai ter manifestação nenhuma. Então não espere que tem que ter uma manifestação, um troço meio assim, cheio de gritaria, cheio de poder. Pode ter sim, mas não espere que tenha que ter. Porque quando você começa a conhecer a verdade, o que, que Jesus diz? Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Com manifestação maligna ou sem, o que eu quero é ser liberto. Você também pode dizer isso? O que nós queremos ser libertos? Nós já fomos, mas pastor, se eu já fui liberto uma vez, já aceitei Jesus, tem risco de eu ser de novo envenenado? Tem risco sim. Veja, aqui o Senhor está dizendo que o espírito maligno saiu de uma pessoa, perambulou por aí, a pessoa ficou vazia. O maligno voltou trazendo mais uma tropinha do diabo, do inferno com ele. Voltou. Pior é aquele estado, o estado último do que o primeiro. Há uma disputa por território. E sabe que aqui território não é de terra. Aqui é um território de vidas humanas. De vidas humanas. O maligno vai insistir com nós. Até com Jesus ele se atreveu a tentar. Até o Senhor Jesus foi tentado. O maligno veio fazer propostas nojentas. Não entre nisso. Eu prego para vocês nessa noite e prego para mim. Não pense que eu estou pregando só para vocês, estou pregando para mim. Porque nós somos todos iguais. Não tem ninguém melhor. Ah, eu estou num nível espiritual que tentação não chega mais perto de mim. Se alguém pensar isso, já está caindo. Já está caindo. Se o tentador chegou no próprio Senhor, ofereceu-lhe todos os reinos desse mundo. É, dinheiro é uma coisa que chama muita atenção. Os reinos deste mundo chamam a atenção. Eu reconheço, chamam mesmo. E não é proibido ter, mas segundo o padrão divino. Um dia eu disse aqui na igreja, eu gostaria que todos vocês ficassem ricos. E os irmãos, oh glória, aleluia, recebo. Ah, tu quer receber? Mas tu só vai receber se tu tem compromisso de dar. Nós não queremos uma igreja de avarentos, porque o avarento, diz lá no livro de Efésios, ele é idólatra. Aquele que quer tudo para ele, tudo para ele, tudo para ele. Ele adora aquilo ali, aquilo é o motivo de culto dele, aquilo é o Deus dele. Quanto mais você tiver, mais o reino de Deus tem que ganhar. As coisas não podem nos dominar, irmãos. Falando de coisas materiais. Ah, mas aquilo é só uma coisa material. Tudo que tu põe o teu coração. E aquilo ganha, conquista o teu coração. Isso é teu Deus. Isso é teu Deus. O que mais tu investe tempo. Investe teus talentos, investe teu dinheiro. Ali está teu Deus. E aí, nós não estamos falando de deuses materializados em estátuas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do perigo dos deuses que estão na nossa mente, podemos dizer, no nosso coração. Aquilo que vai nos deixando cegos e essa cegueira que o Senhor libertou o homem, Esta é uma cegueira agora espiritual, ela, num crente, ela vai vindo devagarinho, devagarinho, devagarinho. Quando vê, aconteceu. Isso vale na área espiritual, mas vale em coisas materiais também. De repente, alguém começa a fazer uma conta. E aí você comprou no cartão de crédito. Esse mês não deu para pagar a fatura toda, deixou pendurada uma parte da fatura. E foi empurrando, e foi empurrando. Quando vê, você tem uma dívida tão grande que para ti está impagável. E aí passou um ano. E você diz, mas como é que eu fui fazer isso? Só agora eu abri os olhos. Talvez já aconteceu com alguns de vocês. Foi dando cheque. Dar cheque é fácil, passar cartão é fácil. E a dívida foi pegando um volume. Foi crescendo, crescendo, crescendo. E depois a gente vai pedir ajuda para um irmão, me ajuda a renegociar, o que eu posso fazer? E a pessoa diz, como é que eu entrei nisso? Ninguém entra de um dia para o outro, é uma coisa que vai lenta, lenta, lenta, quando vê está amarrado. Espiritualmente é a mesma coisa, quando vê está amarrado. Quando vê o diabo te cegou, te ensurdeceu, te deixou mudo. Mas, graças a Deus, Jesus veio para destruir as obras do diabo na nossa vida. Não é só na vida do incrédulo, quando a gente era incrédulo. O diabo é construtor, vocês sabiam, né? Ele está sempre plantando coisinha, plantando e construindo. Ele está sempre plantando. Planta um ódio, planta uma amargura. Sempre, escute o que eu vou te dizer. Se você quer ficar amargurado na vida, sempre vai ter motivo. Sempre. No passado, no presente e no futuro. Sempre vai ter gente que vai te chatear, que vai te decepcionar, que vai te trair, que vai te ferir. Sempre haverá. Pastor, não me amaldiçoa. Não tem nada de maldição nisso, irmãos. É um fato da vida. Tem gente que vai te roubar alguma coisa um dia. Tem gente que vai te mentir. E aí você perde duas vezes. Se de repente alguém te roubou algo, você perdeu. E aí aquilo ainda foi jogado uma dor que você não consegue mais perdoar aquela pessoa. Não estou falando em confiar, estou falando em perdoar. Aí você tem dois prejuízos, o externo material e o interno espiritual. O diabo sempre quer construir. E cabe a nós vigiarmos. Jesus uma vez contou uma parábola que um homem preparou um campo, lavrou, fez tudo certinho, preparou a terra e plantou. E diz a Bíblia, foi dormir à noite. No outro dia, começou a brotar a semente. Isso é uma parábola, de um dia para o outro começou a brotar. E aí os trabalhadores daquela fazenda foram correndo ao patrão e disseram, Senhor, tu não plantou só sementes boas? Sim. Mas como é que está nascendo também joio, que é algo muito parecido com o trigo? Como é que está nascendo a erva daninha no meio? A erva que parece ser, mas não é. E sabe o que, que o dono da fazenda respondeu? O dono da fazenda é Deus. Um inimigo fez isso. Você que está aqui hoje à noite, você é um campo do Senhor? Tu é convertido? É um campo do Senhor. Deus está plantando em ti. Deus está semeando. Agora, saiba, por essa palavra de Deus, por essa citação que acabei de fazer agora, do trigo e do joio, que o inimigo sempre vai jogar sementes ruins no teu coração. Sempre. Pode não ser por erros teus, pode ser por maldade dos outros contra ti. Sempre vai ter gente que quer teu mal. Sempre vai ter gente invejosa do teu sucesso, mas deixa eles, Deus cuidará deles. Acabe a ti cuidar do teu coração. Lembra que diz Provérbios capítulo 4, versículo 23? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guarda o teu coração. Se o inimigo vem semear um negócio, não aceito. Vem semear uma contenda, não aceito. Vem semear um convite para uma maldade, não aceito. Vem semear um sentimento entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos da igreja, entre pastor e membros, não aceito. Porque você pode, você, destruir as obras do diabo juntamente com Jesus. Mas você também, se não vigiar, não cuidar, acaba deixando uma obra maligna prosperar no teu coração. Uma pessoa me disse um dia desses: eu não sei por que que Deus não me faz crescer espiritualmente. Deus não faz crescer espiritualmente. Sabe quem é que faz você crescer espiritualmente? É você. Sim, buscando a Deus. Por que que Deus não me abençoa? Por que que eu não sou mais firme na minha fé? Foi essa a pergunta. Sabe por quê? Porque Deus dá para uns e não dá para mim. Sabem por quê? Porque tem pessoas que são dedicadas em servir a Deus. E tem pessoas descuidadas, relaxadas. Se ora hoje, orou. Se lê a Bíblia hoje, leu. Se veio na igreja, não, veio, foi na cela. Não, vai, volta, falha. Não, não, espera. Às vezes as pessoas me dizem: pastor, como é que Deus abençoa uns nos negócios e a mim não abençoa? Eu sei que existe a bênção de Deus. Mas eu quero te dizer, grande parte da bênção passa pelo teu cuidado e o teu gerenciamento. Você sabia disso? Já teve irmãos, e talvez tenha aqui alguns que pensam assim: pastor, eu sou dizimista fiel e as minhas contas estão sempre em desordem. Eu dou o dízimo, mas eu não tenho abundância, como diz na Bíblia. O que que a Bíblia diz? Que o dízimo é do Senhor, você entrega o dízimo do Senhor. E o resto do dinheiro é teu para gerenciar. Deus não te mandou comprar mais do que você ganha. Se você gastar mais do que ganha, está perdido as tuas contas. Tu vai te endividar. Esse é algo que tu tem que gerenciar. Então não dá para jogar para Deus algo que cabe a nós. O maligno sempre vai tentar nos enredar. Sempre. As coisas que mais enredam as pessoas, eu vou dizer para vocês rapidamente. Na área da sexualidade. Que tem de gente enredada nessa área. Na área das finanças. Eu, às vezes me parece, quando faz um seminário de finanças, uns 80% estão complicados nas suas finanças. E na área, quando os brilhos do mundo, que Jesus chamou de cuidados do mundo, você pode começar uma amizade nova. Oh, essa amizade sim, brilhou teus olhos, aqui é a chance da minha vida. E essa amizade nova, esse brilho, pode ser a grande armadilha da sua vida. Eu não estou dizendo que é, estou dizendo que pode ser, por isso, sempre cuidado. Sempre cuidado. O inimigo vai tentar fazer que a sua vida fique vazia. Já te aconteceu aquela situação assim, que você, ah, hoje estou sentindo um vazio aqui dentro da minha vida. Estou a fim de pegar um carro, sair por aí. Alguns ainda dizem, dá umas bandas. Vou sair a pé para ver se encontro alguma amizade aí na rua. Quem sabe num bar, quem sabe numa danceteria. Vou fazer alguma amizade nova, eu estou muito vazio. Tudo o que o maligno queria. Um coração vazio para ele voltar. Voltar. Por que que a palavra de Deus diz, enchei-vos com o quê? Com o Espírito Santo. Te enche de Deus. Quanto mais cheio de Deus, você acha que o maligno vai poder chegar onde tem uma pessoa cheia de Deus? Deixa eu te dizer uma coisinha a mais. Eu ouvi uma frase daquele pastor evangelista, Bonk, ele prega lá na África. 1 milhão de pessoas, 1.500.000 nas grandes conferências lá. A céu aberto, porque não tem prédio para isso aí. E aí chegou uma pessoa crente e disse: pastor, não sei porquê, o diabo está sempre me atormentando. O diabo está sempre me perseguindo, sempre me incomodando. E o pastor só disse para ele: meu irmão ou minha irmã, mosca não pousa em chapa quente. Alô? Alô? O diabo não vai chegar perto, não. Se chegar perto, vai ver o fogo de Deus na tua vida. Mas se a casa está vazia, ou se sentimentos malignos já estão crescendo no teu coração. Ah, vocês que já tiveram fogão a lenha, sabe, né? Quando a chapa esfria, e se você fez alguma coisa com açúcar e pingou lá, e vai lavar só no outro dia, mosca vem ali. O diabo não pousa em chapa quente. O diabo não entra em casa cheia de Jesus. Numa boca cheia de palavras de Deus, não tem espaço para o maligno usar a tua boca. Nos olhos cheios de Deus, não tem lugar para o maligno usar teus olhos. Nas tuas mãos cheias de Deus, nos teus pensamentos cheios de Deus, não tem lugar para o maligno. O apóstolo Paulo disse: tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é santo. Lembra dessa palavra? Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quer dizer que você tem domínio sobre os seus pensamentos. Às vezes as pessoas dizem: pastor, eu não consigo controlar meus pensamentos. Quem não controla pensamento, não controla boca, não controla mãos, não controla pés, não controla sexualidade, não controla nada. Tudo começa aqui. Enche o teu pensamento, a tua casa, é isso que Jesus está chamando, de casa é a tua vida. Enche de Deus. Não vai ter lugar para o maligno. Ele pode vir fazer a tentação e você diz: sai daqui. Não tens parte comigo e eu não tenho contigo. Fora da minha vida. Fora do meu caminho. Ele é intrometido. Ou ele é metido. Mas você tem autoridade para dizer: fora do meu caminho. Seja um crente firme. Um crente que não abre espaço para ter casa vazia. Alguns movimentos que invadem locais, aonde eles invadem? Onde está vazio, não é? Movimentos sociais que têm invadido lugares. Se tem um edifício vazio, daqui a uns tempos vai ter uma invasão lá. Pode saber. Se tem uma fazenda vazia, daqui a um tempo vai ter uma invasão lá. Mas se está ocupado, não vão invadir, porque está ocupado. Que o diabo possa olhar para ti e ver escrito na tua alma: está ocupado. Hein? Olhar para ti e dizer: conhece, não vou ganhar nada, está ocupado, está cheio de Jesus, não vou ganhar nada com ele. Mas se tiver vazio, ele vai fazer assim. Mais 7, venham comigo. Vamos invadir. Vamos invadir. Só você sabe o estado da tua alma. Se está cheia ou se está vazia. Mas não piore, não deixe as coisas piorar. O lindo de tudo isso é que o Senhor traz o livramento, ainda que pessoas querem ocultar o que Deus está fazendo na tua vida, querem apagar o brilho de Deus para você não enxergar. O lindo que o Senhor vai, podemos dizer numa linguagem, o Senhor vai no inferno saquear o inferno. E depois os que já estão no reino de Deus, cuidado para você se manter no reino de Deus. Tem muita coisa tentadora. Às vezes o pessoal diz, ah, para os jovens, aí o mundo está cheio de tentação. Está cheio de tentação para mim, está cheio de tentação para ti. Tem uma irmã ali de 80 anos, né? O mundo está cheio de tentação para quem tem 80 anos também. O que eu tenho visto de idoso indo para o inferno não é brincadeira. Criaram uns fandanguinhos para levar para o inferno aí na terceira idade, né? Fandango de Satanás. É, criaram para pegar os velhinhos lá, estão no finalzinho. Ainda tem mais 5 anos, 10 anos de vida, alguns nem isso. E o diabo vai lá e bota o laço neles ainda e diz, vem. Quem sabe outrora tinham sido até homens e mulheres que andaram com Deus. E lá no finalzinho ainda tem uma armadilha para pegar eles. Né? Tem tentações para todas as idades. Os homens de 40 anos aqui de 50, tem ou não tem tentações para vocês? Tem. Para as mulheres tem. E não falo de um assunto só, são tentações diversas. Para jovem tem. Para criança tem. Mas acima de tudo, tem um Senhor libertador para todas as idades. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Aleluia, aleluia. Está ocupado? Está ocupado o teu coração? Está cheio de Jesus? É isso aí. E se você chegou aqui hoje à noite, pastor, eu gostaria muito de estar cheio, mas a casa está vazia. Se por acaso você está com a vida vazia de Deus, eu te devo dar uma boa notícia, que dá para convidar o Senhor a entrar. Ah, pastor, eu estou muito devagar na minha fé, assume um novo compromisso. Se tem alguém que nunca entregou a vida para Jesus de verdade, Jesus, eu não quero que a minha vida seja morada de demônios. Não quero mesmo. Eu quero ser habitação do teu Espírito, porque você sabe que você foi criado para o Espírito Santo habitar no teu coração. A Bíblia diz isso. Qualquer outro habitante é invasor. Bota ele para fora. Que gostaria que você falasse com Deus agora. Fale com o Senhor um pouco. Se você está perdendo a presença de Deus, se você anda cheio das coisas do diabo, que é cheio de medo, de frieza para com o Senhor, cheio de mentira, cheio de engano, de avareza, cheio de egoísmo, bota isso para fora agora, meu irmão. Diz, Jesus, eu te convido a entrar, Jesus. Você pode dizer, eu te convido a entrar. Pode ser que você é crente há tempos, mas tem algumas lutas. Tem um quartinho do diabo na tua vida. Bote ele para fora. Jesus, ele não tem nojo de ti. Ele não tem vergonha de ti. Porque o lugar que de repente o inimigo está ocupando é dele. Não é só trocar de inquilino. Você mesmo pode dizer, diabo, sai da minha vida. Eu estou tomando uma nova posição com Jesus nessa noite. Se você tem um pecado, um sentimento ruim, e às vezes isso se cria, até mesmo em irmãos, em irmãs se cria. Isso se cria em pastores. Quando a gente vê, está criado um negócio maligno desses. Você pode agora dizer, em nome de Jesus, eu ponho a correr o maligno. Você mesmo enfrenta-o agora. Enfrenta. Você pode dizer, diabo, sai da minha vida. Sai da minha família. Sai do meu casamento. Sai do meio dos meus filhos. Você pode dizer isso sim e deve. e chama Jesus. Vem, Senhor. Muitas vezes Jesus vai sendo excluído da nossa vida, porque a gente vai substituindo Ele por coisas e por pessoas. Teve uma igreja no Apocalipse, que o Senhor teve que dizer àquela igreja, era um grupo de crentes: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Jesus, a igreja ainda não tinha 70 anos, e uma igreja, uma comunidade daquelas tinha posto Jesus para fora, mas eles não fizeram isso. Agora sai, Jesus, sai do nosso meio. Não, eles foram excluindo Jesus ao substituí-lo. Muitas vezes esse é um processo que nem se dá bem de conta, a pessoa nem está percebendo, quando vê, já fez. Chame Jesus de volta para a sua vida. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se você tem deixado o Senhor do lado de fora da sua vida, ou de um item da sua vida, chame-o, chame-o. Sabe o que que Jesus vai fazer? Ele vai amarrar o valente que está lá dentro. O valente é o diabo. E o Senhor Jesus, como o mais valente, vai pôr o maligno para fora. Claro, juntamente com você. E o Senhor vai ocupar o lugar que sempre foi dele. Mas por causa da nossa fraqueza, um outro entrou. Fale com o Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A ignorância, ela é uma arma maligna para cegar, para ensurdecer. Mas você viu hoje que o Senhor libertou um homem que era cego e mudo. Não deixa nada, nada desta vida apagar o brilho de Deus na tua vida. Nada. Lute pela tua salvação. A Bíblia chega a dizer: desenvolva a tua salvação. Não deixa o maligno roubar a tua eternidade. Não deixa, não. Não deixa, não. Senhor, em nome de Jesus, vamos orando juntos um pouco, igreja. Em nome de Jesus, nós repreendemos o diabo. Sai do nosso caminho. Vamos, igreja, vamos lá. Sai da nossa igreja. Sai das nossas famílias. Sai da nossa cidade. Em nome de Jesus Cristo, fora, diabo. Fora, Satanás, com as tuas mentiras, com as tuas cegueiras, com as tuas mordaças, sai do nosso meio, em nome de Jesus. Ali onde o diabo construiu algo, agora em nome de Jesus derrubamos, pomos abaixo o que o maligno construiu, em nome de Jesus. Toda obra do diabo no coração, nos sentimentos, nos olhos, nos ouvidos, lá no íntimo da pessoa, fora! Fora em nome de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para libertar aquela pessoa que vem sendo oprimida pelo diabo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. E declaramos que o valente está amarrado, amordaçado e jogado nas trevas. Em nome de Jesus. Toda obra do diabo contra nós, nós nos levantamos agora. Nós destruímos, mediante o nosso arrependimento, mediante o nosso quebrantamento, e o sangue do Cordeiro nos dá um novo começo. No nome de Jesus Cristo, tudo que o diabo levantou na tua casa, não aceita. Tudo que o diabo levantou lá no teu trabalho, não aceita. Tudo que o diabo levantou na tua mente, não aceita, joga isso fora. Até mesmo o vazio no coração, não aceita. Porque Jesus veio para te preencher. Jesus veio para te encher a tua alma. Nunca saia por aí dizendo, estou vazio, estou frustrado, vou procurar alguma coisa, uma aventura. Não! Se um dia tiver vazio, entra no teu quarto e fecha a porta e abre a tua Bíblia e começa a buscar Deus. Se está vazio, corre para a igreja. Enche o teu coração com o Senhor. Não há outro caminho. Não há.